Bem, eu tô aqui para o RP Blog, e eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu posso estar falando meio baixo porque eu não sou o Manuel Calavera para ficar gritando feito um maluco por aí. Bem, as reviews vão ser basicamente com notas de 0 a 5, quer dizer, 1 a 5, né, no caso, porque 0 tá ruim demais o negócio, nem eu daria algo assim tão ruim, que eu provavelmente vou fazer sozinho. Os outros podcasts com outras coisas, podcasts com outros temas, não reviews ou coisa do tipo, eu vou fazer com meus amigos ou coisa assim. Mas as reviews de jogos eu provavelmente vou fazer sozinho, talvez eu traga um convidado. Bem, vamos pro enredo. O enredo é basicamente o seguinte: você é Alan Wake, como no primeiro jogo. Que a propósito disso aqui não é exatamente um jogo, é mais uma DLC, não tem nada a ver com a história. Mas é o seguinte: todo mundo conhece a série Night Springs. Se você já jogou o primeiro jogo, você com certeza tá sabendo do que eu tô falando. Bem, então acontece o seguinte: Alan é jogado de alguma forma por aquele alter ego dele dentro dessa história da série que ele mesmo escreveu. Mas ele não reconhece o lugar que ele está. Então ele tem que encontrar todos os itens necessários e fazer tudo o que é necessário para reescrever a história de seu amigo sádico. Agora, o jogo, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, esse jogo aqui é ótimo. Eu gostei muito da jogabilidade, é bem simples, porque eu só joguei no PC. A propósito, ele é exclusivo para o PC. Então, amigos do Xbox e do PlayStation 3, não pensem que vão conseguir. O gráfico dele é relativamente bom. Você pode jogar. Eu acho que o fato dele acontecer sempre no escuro é uma coisa que ajuda o gráfico, porque eles não precisam concentrar tanto o gráfico assim na luz, no brilho, essas coisas aí, só precisam mais mesmo do brilho da lanterna e das sombras. Ele consegue fazer muito bem isso no jogo, que eu acho que é um ponto forte da série Alan Wake. Uma das poucas coisas que me incomodou nesse jogo foi que você tem que repetir as coisas várias vezes. E eu acho que isso é uma coisa da série Alan Wake, já que é meio que um pesadelo e tudo, como já diz o nome, né, Nightmare, que eu não curto muito isso de ter que ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, só que mais difícil, aí você faz mais simples, mais rápido, sabe? Tipo, vamos dar um exemplo aqui. Sei lá, no começo do jogo você tem que ir lá e desligar uma lâmpada, não sei, acender uma lâmpada. Aí, pra você acender na primeira vez, você tem que pegar o gerador, a bateria e uma ferramenta. Na segunda vez, só tem que pegar o gerador, porque já tá a bateria e a ferramenta lá, alguma coisa assim. Aí fica fazendo isso. E eu não posso dar spoiler, porque senão ferrou, né? Vocês vão jogar pedras em mim. Mas, em geral, isso foi a única coisa que me incomodou. Mas vale a pena sim comprar se tiver menos de 30 reais. Menos de R$ 30 vale a pena esse jogo, com certeza. Vamos para o final. Que nota eu daria para Alan Wake American Nightmare? Que a propósito, essa pauta se chama D5, porque 5 é o máximo da nota. E eu gosto de RPG, por isso D. Acho que isso estava meio óbvio. Tudo bem. Bem, então eu daria para Alan Wake American Nightmare 3,5 dados. Você pode agora comentar a sua nota, o que você acha que seria melhor, o que você acha que eu posso melhorar no podcast, ou alguma coisa assim, porque eu preciso ter o feedback de vocês, senão eu não consigo melhorar. Sigam-me no Twitter, que a propósito tem outro blog também, mas sigam-me no Twitter, que está aí no post. E provavelmente no iTunes também vai estar na descrição, sei lá. Eu não sei o que eu faço depois que eu faço toda a review. Então, falou, internéticos. Até próximo podcast.